Comediante, não é? A partir de agora, Diamandino Teixeira traz dos bons dias da sua estação. Bom dia, não é? Com Diamandino Teixeira. Olá para todos, bom dia, sejam bem-vindos a mais um espaço de Bom Dia Antena Web. Já estão abertas as portas à Antena Web. Bom dia, Antena Web. Bom dia. O mesmo a dizer que... Bom dia a si também. Bom dia, Antena Web, o espaço que acontece aqui de segunda a sexta-feira, entre as 11 e as 11h40, mais coisa menos coisa, com seleção musical, a apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira, para uma coordenação geral de Carlos Bonaparte. Sejam, pois, bem-vindos. Espero que fiquem por aí na nossa companhia. O mesmo é dizer que espero que fiquem por aí na Rádio Antena Web. Tenho muitas e boas sugestões para que possa ficar connosco ao longo deste dia de quinta-feira. Daqui a pouco já lhe trago as temperaturas para o dia de hoje, assim como a previsão do estado do tempo. Para já, nada melhor do que começar com algum ritmo. E, por que não, logo de manhã, escrever uma cartinha de amor. Vamos começar com os sons do Brasil. Bom dia! Bom dia, Brasil! Buenos dias, nuestros hermanos. Onde quer que esteja, tenha então um bom dia, fique na nossa companhia. Eu sou o Diamantino Teixeira e durante cerca de 40 minutos conto consigo desse lado. Vamos então à música, os sons do Brasil com Guigui. Cartinha de amor. Não adianta mandar cartinhas de amor para mim. Você pisou demais em mim. Você não quis me admitir. E agora volta por cima, e você não é a mesma menina de quem eu aprendi a amar. Pense bem no que você fez no passado. Pisou num homem apaixonado que nunca mais vai te amar. Não adianta mandar cartinhas de amor, e tudo que sentia passou. Por favor, não vem me procurar. Não adianta mandar cartinhas de amor, que tudo que sentia passou. Por favor, não vem me procurar. Você pisou demais, hein? você não quis me admitir. E agora eu dei a volta por cima e você não é a mesma menina de quem eu aprendi a amar. Pense bem no que você fez no passado. Pisou num homem apaixonado que nunca mais vai te amar. Não adianta mandar cartinhas de amor, que tudo que sentia passou. Por favor, não vem me procurar. Não adianta mandar cartinhas de amor, que tudo que sentia passou. Por favor, não vem me procurar. Não adianta mandar cartinhas de amor, que tudo que sentia passou. Por favor, não vem me procurar. Ah, não adianta mandar cartinhas de amor, que tudo que sentia passou. Por favor, não vem me procurar. Não adianta mandar cartinhas de amor, que tudo que sentia passou. Por favor, não vem me procurar. Não adianta mandar cartinhas de amor, que tudo que sentia passou. Por favor, não vem me procurar. Não adianta mandar cartinhas de amor, que tudo que sentia passou. Por favor, não vem me procurar. Ah, não adianta mandar cartinhas de amor, que tudo que sentia passou. Começamos então assim esta emissão de Bom Dia Antena Web com os sons do Brasil. Vou trazer-lhe para já a previsão do estado do tempo para o dia de hoje, quinta-feira. Antes de mais, quero dizer-lhe que o dia acordou hoje, assim, com uma cara muito, muito, muito feia. Pelo menos aqui por Lisboa. E as previsões não são mesmo nada simpáticas. Assim, o Instituto de Meteorologia e Geofísica prevê para o dia de hoje, quinta-feira, céu muito nublado, com chuva forte e trovoadas, mas lá mais para a tarde. Deixo-lhe também aqui as temperaturas máximas para hoje, ainda que sejam as de ontem, uma vez que as de hoje não estão lá mesmo disponibilizadas no site do Instituto de Meteorologia e Geofísica. Deixo-lhe então as temperaturas previstas e que estavam disponibilizadas ontem ao final da tarde, que são de 29 graus para Lisboa, 27 para Faro e 26 para o Porto. Agora vou falar-lhe já, dos destaques da programação da Antena Web para o Canal 1. Começo por lhe destacar o Compact Disc. E hoje a música é portuguesa. Vamos ouvir no Compact Disc às 17 horas um álbum de dos Polo Norte. Um álbum de 2005, Deixa o Mundo Girar. Às 8:15 da noite chega Luís Gaspar com mais um espaço, produzido por si mesmo, chama-se Histórias. Às 8:15 da noite, Luís Gaspar com Histórias. É não perder também aqui na sua Rádio Antena Web. Destaque-lhe ainda nesta programação da Rádio Antena Web para o dia de hoje, a terceira edição desde que Joana Santos regressou à nossa companhia. Chama-se Noite Entre Todos. Noite Entre Todos, muito bem, sim senhor. Começa às 22 horas. Tem muita e boa música. E é claro, uma ótima companhia com a Joana Santos. Noite Entre Todos, às 22 horas, aqui no canal 1 da Antena Web, com Joana Santos, a voz bonita da rádio. Seguimos para a música e ainda com os sons do Brasil. Chama-se Roberta Miranda, Desespero de Uma Noite. Depois, a voz de Sertãozinho Xaradó com Página de Amigo. We'll be right back.

final de mais uma emissão de Bom Dia Antena Web, aqui no canal 1 da sua rádio preferida. Deixo-lhe mais uma vez a previsão do estado do tempo para o dia de hoje, uma previsão do Instituto de Meteorologia e Geofísica. Céu muito nublado. Com chuva forte e trovoadas para a tarde. Em termos de temperaturas, Lisboa deverá chegar aos 29 graus, Faro aos 27 e Porto aos 26, o que não é nada mal. Resta-me desejar-lhe a continuação de um ótimo dia de quinta-feira, que continue, é claro, na companhia da Rádio Antena Web. E destas sugestões que lhe trouxe, agora é só escolher. De Lisboa para o mundo, um abraço deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Agora deixo-lhe um convite. Vamos todos à nova Feira da Ladra com a Sara Tavares. Abraços para eles, abraços e beijinhos para elas. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Aqui está o meu sol bordado com diamantes. Eis a feira da ladra dos amantes.